Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu tenho mania de faltar à academia. Aqui é Afonso 3D e meu amigo Zé fumava um cigarro um dia e aí resolveu jogar o cigarro ainda aceso no chão e acertou um rato. Como é o nome do rato? O cara contou a história na entrada. Né? Quem queimou, Zé? Puta que pariu, cara. Que isso, cara? Jogou o nível lá embaixo. Caramba. Logo no começo. Ah, foi muito ruim. Você sabe que a gente não costuma gravar com 6 pessoas, né? Ainda tem uma oportunidade de eu te cortar fora agora. Que o Afonso Solano e eu tenho mania de comer os calos da minha mão. Aqui é o Beto Estrada e eu perdi a mania de roer unha essa semana. Olha que ponte bacana, cara. Pois é, rapaz. É mesmo. Eu não sabia o que falar, eu falei qualquer coisa. Meu nome é Diogo Braga e eu vi Eduardo Spohr no Conan o Destruidor. Caralho, eu também. E vou mandar o link pra vocês agora. Como é que é? Eu não entendi. Vejam, me digam se não é Eduardo Spohr. Os olhos, né? Cara, foi muito ruim, Diogo. Os olhos penetrantes. Cara, pelo amor de Deus, no, os olhos não são iguais ao do Eduardo Spohr? Não, cara. Nada a ver, vai, tá maluco. Vai, é legal. Não, eu perdi completamente. Perdeu a vontade de gravar. Perdi a vontade, né? Muito bem, galera. Peraí, que isso? Tu não vai, pensei que tu não ia. Ah, então beleza, vou embora. Tô aqui no casa mesmo. Fica aí, se vira aí com esse bando de. Ué, de tu falou que não ia? Aqui é Azaghal, Jovem Nerd. E eu liguei o rádio hoje, tava tocando Tim Maia, entrei numa fossa foda automaticamente. Tava tocando aquela música Me dê motivo. Essa mesmo. Essa é fácil pra ir embora. Pronto, já temos os motivos, pode ir. Muito bem, né? Estamos aqui com o Afonso 3D junto com Matando Robôs Gigantes, meu Deus do céu. Mais uma vez na Fórmula, agora na Nerdcast busca inovação com seus amigos podcasters do MRG. Que bonito. O que ele quis dizer é que nós estamos usando vocês pra conseguir manter nosso sucesso por mais tempo. Pois é, eu entendi. Vocês procuraram um pouco, né? Não, mas olha, fez um sucesso danado o nosso último programa juntos, então temos que fazer mais e mais. A galera pede, então hoje nós vamos falar de manias, rapaz. O programa que já fez anos atrás, a gente vai fazer o número 2. Vamos para os e-mails e depois muita loucura. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagão. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Muito bem, Azaghal, um recado rápido. Este Nerdcast trazido para você pela campanha da normalidade, Azaghal. A normalidade nerd foi o que a gente fez. A gente publicou um post um tempo atrás no Nerdcast, onde a gente fazia o que é uma normalidade para você, o que é uma coisa normal na sua vida, Azaghal. Uma coisa normal? É. Normal para mim é comer biscoito num copo cheio de achocolatado. Que excelente. Mas veja bem, eu não tô falando de pegar um biscoito E jogar lá. Normalmente é biscoito. E é biscoito sem recheio, tá? Não é biscoito com recheio, sim, não. Sim, sim, sim. É o biscoito com o nome da mãe de Jesus, sabe? Tá bom. Então eu pego o biscoito da mãe de Jesus. E eu não molho assim e mordo pra ele, não. Não. Eu pego uma quantidade considerável, beirando o absurdo. Quebro em pedaços, mais ou menos 3 pedaços. Não, não vira farelo. Desvide o biscoito da mãe em 3. E aí eu boto dentro e faço tipo uma sopa. Que nojo, ué! É normalíssimo, eu faço isso sempre, cara. Que nojo, cara. Muito bem. Qual é a sua, qual é a sua normalidade? Não, perto dessa não tem graça nenhuma. Eu faço isso desde que me entendo por gente, cara. Caraca, que excelente. Eu acho ótimo, adoro. Mas então, a gente fez essa campanha aqui, as pessoas tinham que ir na Facebook da campanha, tem um link aí, e elas postavam essas maluquices que você tá falando aí. Não é maluquice. Comer a papa nojenta de biscoito no leite. Tá bom. O que acontece? O objetivo da campanha era, no final, o comediante Fábio Porchat ia pegar essa... o que ele viu de melhor material, ia fazer um stand-up. Porque a moda é essa. Exatamente. Se fosse há uns 30 anos atrás, o Ari Toledo ia fazer um... um show de agora comédia. É papo, tá? Aí ele acontece, ele fez o stand-up e o pessoal tá pedindo pra gente vir aqui divulgar o vídeo que está dentro do Facebook. Olha aí. Ação. Então você, se você participou, vai lá ver se ele zoou a tua normalidade. Então, ou se você não participou, vai lá ver se você gosta do Fábio Porchat. Certo? Então clique aí. Os caras ainda falaram que pode rolar coisas novas lá naquele Facebook, então fique ligado lá, dá um curtir na página deles pra vocês receberem os updates. E vai lá curtir o vídeo do Fábio Porchat, o stand-up sobre normalidade, certo? Excelente. Sabe o que significa? Começou o Natal da Nerd Store, Azaghal! Olha aí, olha aí! Está, rapaz, na hora em que o mundo capitalismo converge todas as suas forças para o comércio. Isso, aquela época do ano que você tem que ficar mais feliz, o ano tá acabando, o 13º tá entrando na sua conta. Opa! E nós queremos tirar o peso de você. Mas olha só, Azaghal, a Nerd Store já está entulhada de camisas para este Natal. Isso. Agora em novembro de 2011, dia 11 do 11 de 2011, O portal se abriu e camisas vieram do espaço sideral para dentro da Nesta. É, muito bom. Temos dois lançamentos. A camisa com a estampa Sou Motoqueiro Porra. Olha só, vocês acreditam nisso, cara? Uma homenagem ao nosso amigo Tucano. Caraca, Tucano tem a sua própria camisa, né? É, cara. O senhor K tem caneca e o Tucano tem a camisa, né? Então se você é motoqueiro porra, ou se não é e você gostou da frase e tal, é uma camisa muito irada. Cara, que ilustração, que estampa irada, cara. Foi a estampa feita pelo Márcio L. Castro. Muito bom. E olha o nosso nível de artistas. Olha o refinamento que nós estamos. É. A gente já teve camisa feita pelo Marcelo Materi, uh-huh, que é o cara que faz as embalagens dos Transformers e tudo mais. E agora o Márcio L. Castro, que só faz ilustrações pra Folha de São Paulo. Olha só. Pra Super Interessante. É, cara. Pra Mundo Estranho. É artista top, cara. E agora ele chegou no ápice. E agora ele pode botar em primeiro lugar, né? Camisa na história. Ele tem uma estampa na história, cara. Na verdade, ele tem outros projetos com a gente que em dezembro, se Deus quiser e todos os santos serem amém, uh-huh, estará na Nerd Store também. Um detalhe interessante da camisa do motoqueiro é que a estampa, uh-huh, foi composta com elementos que remetem a personagens de HQ, cinema e podcast que são motoqueiros. Olha, é verdade. Então, o seu desafio nerd. Você descobre, exato. Exatamente. Quais são os personagens? Ah, cara. Muito bom, cara. Top de linha. Aqui, né, a gente não tá de brincadeira. Essa camisa foi muito pedida pelos nerds na época daquele Nerdcast. Sim, então nós atendemos a pedidos. Isso. Sou um motoqueiro porra. Muito bom. Compra essa camisa porra. Compra essa camisa porra, exatamente. E não é só essa camisa, tem outro lançamento. Exatamente, Azaghal, a gente lançou algum tempo atrás a nossa camisa cheia de vilões, Chaotic Evil. Sim. E agora é a hora dos anti-heróis, Azaghal, na camisa Chaotic Good. Olha aí. Ah, rapaz, muito bom. Uma arte da Prips. A Prips, que fez a Chaotic Evil e agora fez a Chaotic Good. Então na Chaotic Good tá lá Indiana Jones, Batman, Wolverine, Jack Sparrow. Quem mais que tem na Chaotic Good? Conan. Han Solo. Tem Hit Girl. É, não fala mais. Eu quero ver a galera identificar todos. Isso, então vá, compre sua camisa, ache os seus personagens preferidos naquela mancha de anti-heroísmo. É, exato. Você que tomou a injeção e ela teve reação em você, fique procurando os personagens que você acha que não são Chaotic Goods. E fique, esse não é Chaotic Goods. É, sempre tem essas discussões, exatamente. Mas a camisa ficou maneiríssima, uma cor, um azul diferente. É, bem maneira. Está na moda. É bom. As mulheres que escolheram a cor da malha. Cor da estação. E ficou animal, a camisa tá foda, já está à venda na, sim, Nerd Store. Temos várias reposições, então se você tava pedindo, quero camisa disso, daquilo outro, é hora de correr e ir atrás da sua camisa, garanta antes que ela acaba. Esses são os lançamentos de novembro. Em dezembro tem mais na Nerd Store. Ah, muito bom. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast de beisebol, pode pular para 20 minutos e 23 segundos Eu não quero ser enterrada em um cemitério de animais. Muito bem, Azaghal. Relatório de e-mails, livro roboto, vários vídeos. A galera mandou muito uma vídeo. Uma porrada de sobre vídeo. Lançamento de bola com efeito, pegada Homem-Aranha, jogadas incríveis de beisebol, pancadaria. Al Bundy. É o bando, a lenda do beisebol. Tem Dragon Ball, tem os Warriors contra os Baseball Furies. Cara, clássico, clássico. Porra, clássico. Demais, a gangue do beisebol. Tem Futurama criticando o beisebol. Nossa, muito bom, cara. Tem um monte de vídeo. A galera mandou mesmo assim, né, cara? Muito vídeo. Inclusive, nós no relatório de e-mails dos Live Robots só tivemos duas reclamações. Ah, não é possível, cara. Galera, teve uma galera bem, bastante gente reclamando nos comentários. Mas aí que tá. O pessoal que reclama no comentário são aquela galera que toma vacina e tem reação. Porque você, se for ver no Twitter e nos e-mails, a resposta é bem diferente. Coitado, teve um cara que falou assim, não deixa o JP escolher a pauta. Coitado, o JP não escolheu a pauta, cara. Tá maluco, cara. Ele nem gosta de beisebol, ele falou, mas ele falou, porra, eu só recebi aqui no meu Twitter elogio da galera que gostou do programa e tal. Teve muita gente que gostou, se você não gostou, aguenta, é assim, a vida faz assim com a gente. Exato. A maior parte das coisas que acontecem na vida, você não vai gostar. Bom, a galera que gostou, gostou bastante. Eu gostei pra caralho de gravar, então, o que o resto acha, achou. Aprendeu? O quê? Beisebol. Aprendi, entendeu? Aprendi. Bem. Mais do que eu sabia. Do que você sabia, excelente, que bom. Arte dos fãs, Azaghal, várias aqui, Nerdcast Beisebol do Flávio Pinho, Alotão de Jogador de Beisebol do Daniel Evangelista, Jovem Nerd Beisebol pelo Wilts. Wilts? Cartas do Jovem Nerd e Azaghal por Sandro Orro. Olha que maneiro, muito maneira a carta. A gente já recebeu também de outro nerd. Isso, mas a carta podia ser um pouco melhor, tenho que dizer. Ah, não, tá maneira, cara. Tá maneiro, ficou legal. Jovem Nerd com super valete. Ilustração. Eu achei que o Jovem Nerd com valete ficou ótimo. Mas eu não sou Ais, eu sou rei. Tá ótimo. Ficou foda. Teve também o filho do crossover entre Jovem Nerd matando robô gigante por Francis Allan. Olha muito aí. Muito legal, cara. E, cara, impressionante, a pixel art em timelapse, que é aquele vídeo mostrando rapidinho o desenho dele, né? Uhum. Rafael Oliveira fez um pixel art nosso, que é impressionante, cara. Como é que o cara consegue fazer essa parada, cara? Parabéns, cara. Foda. Um vídeo aí que vocês clicam. E o Márcio Fuide enviou aqui um diálogo clássico dos Simpsons, ou no beisebol, que termina com o Homer falando: desde os princípios dos estacionamentos, o homem busca encher a barriga de comida e álcool por antecipação para assistir os outros se exercitarem. Primeiro e-mail, Gustavo Molina, 24 anos, engenheiro aeronáutico, São Paulo, SP. Muito me espanta o Tenente Dark ficar intrigado com a física da bola curva. O conceito teórico é muito semelhante ao motivo de um avião voar. A diferença de velocidade do ar em cima e embaixo da asa, levando uma diferença de pressão e uma força de sustentação. Olha aí, a física aplicada ao beisebol. O que acontece com a bola é muito semelhante. Quando o arremessador lança uma bola rápida, ele pode aplicar na bola uma rotação para trás, fazendo com que o ar que corre em cima da bola seja mais rápido do que o ar que corre embaixo. É, justamente, a bola tá girando, então vai puxar o ar mais rápido em cima. Gerando a diferença de pressão, aliviando um pouco o efeito da gravidade. Daí a bola segue uma trajetória mais reta. Já na bola curva, ele aplica a rotação inversa. A bola girando para frente, o que é um desafio, você jogar uma bola girando para frente. Por isso que não é todo mundo que joga bola curva. Exatamente. É por isso que esses caras ganham uma fortuna. Com certeza. É o que causa pressão maior na parte de cima da bola, surgindo uma força que empurra a bola para baixo. Quando o jogador utiliza essa técnica, a bola cairá com uma aceleração um pouco maior do que a da gravidade, causando o efeito de bola curva. E muito aí? Bom, cara. Isso é um e-mail foda. Né? De um engenheiro aeronáutico. Olha, aí é outra coisa, cara. Olha só, eu acho que a gente... As pessoas falam que todos os seres humanos são iguais, mas eu não acho isso, cara. Ah, eu acho que médicos, engenheiros e pilotos de avião, eles estão em uma classe superior. Depende, né? Tem muito médico aí, cara. Não, tem médicos e médicos. Então, é uma galera... então não vamos generalizar não, nem pra sei. Bem nem pra mal. Né? Mas é uma galera que eu respeito muito, esses três, cara. Certo. Porque eles fazem coisas que são extremamente difíceis. Ah, mas astronauta também faz e você não valoriza. Porra, mas o que que astronauta é? Ou é um engenheiro, ou é um médico, ou é um piloto, caraca. Não necessariamente. Ah, vai ter um biólogo no tem, máximo. Tem. Tá, mas você já viu um advogado astronauta? Não, não vai nunca, né, cara? Tinha que mandar todos pro espaço mesmo, né, mas... Paulo César Amorim, 29 anos, programador, Presidente Prudente, São Paulo. Uma curiosidade sobre o esporte beisebol é que na história da Major League, um anão já participou de uma partida. Olha só. O nome dele era Ed Gaddell e foi contratado pelo St. Louis Browns em uma ação de marketing para comemorar os 50º aniversário da Liga Americana em 19 de agosto de 51. Ah, bom, ação de marketing, porque esse cara não vai chegar pela base nunca. Pô, cara, né? Que merda é essa? Entre as bizarrices desse dia, ele, Paulo César, está dizendo que anões são bizarros, não sou eu. Gaddell saiu de um bolo antes do início da partida, de uniforme completo e com o número 1/8 nas costas. Que sacanagem com o anão, cara. E substituiu o primeiro rebatedor do time. Uhum. O arremessador da equipe adversária aos risos tentou eliminar Gaddell, mas por mais baixo que jogasse a bola, não conseguiu atingir a strike zone. Ah, olha só, porque era um retângulozinho pequenininho, que é do ombro pro joelho. Gaddell então andou até a primeira base e foi substituído. Ah, olha só, excelente, deu 4 balls, ele ganhou a primeira base. Muito bom, vale. O anão ganhou uma base de graça, cara. Olha aí. No outro dia, a liga suspendeu seu contrato alegando que Brown zombava do esporte. Que sacanagem. Ah, tem uma foto dele. Marcos Vinícius Barros de Azevedo, 36 anos, major da Polícia Militar, Campina Grande, Paraíba. Esse foi um dos melhores Nerdcast que já ouvi, já que sou fã de beisebol. No caso, tá vendo? No caso do fã de beisebol, foi um ótimo Nerdcast. Em especial do Texas Rangers. Olha, o time do Texas é Texas Rangers? Tem que ser, né, cara? Porra, cara! E o primeiro rebatedor dele é o Chuck Norris? Primeiro não, terceiro, né? O que acontece quando o Chuck Norris rebate uma bola? Ah, não sei. A bola que rebate o Chuck Norris? não é a que funciona. Esse é o pensamento soviético, né? Na União Soviética, a bola que rebate você... Aí algumas curiosidades não faladas ou algumas caneladas. A velocidade média do arremesso da bola é 90 milhas por hora, chegando a mais rápidos 100 milhas ou pouca coisa a mais. Nunca vi passar de 110 milhas. Tá, e você pode converter isso pra quilômetros pra gente, por favor? porque não, porque ele viu o beisebol lá e os caras mandam tudo as estatísticas em milhas. Né? Ah, peraí, 110 milhas por hora são quantos quilômetros por hora? Então, vezes 1.6. Vezes 1.6 igual... 176 km por hora. É, eles estavam falando que a bola ia lá 200 km. Tá, não chega a 200. Mas quando a gente fala 200 km por hora, tá arredondando pra cima. De 176 a 200, a diferença é bem pouca, porra, né, cara? Você tá falando de um cara que tá arremessando com o braço. Exato. Uma máquina. Quando a gente falar, o cara arremessa a 200 km por hora, tá dentro, né, cara? Tá numa margem de erro de conversa aceitável. É, exatamente, boa. Se eu ganhasse o que o Galvão Bueno ganha pra falar merda, eu até aceitava a sua crítica. Tá certo. Muito bom. E ele continua. Existe nos Estados Unidos a Liga Nacional, onde os arremessadores também rebatem, e a Liga Americana, onde os arremessadores são substituídos por rebatedores designados. Isso o pessoal falou, mas foi na edição. Os times competem dentro de suas ligas. No fim da temporada, os campeões de cada liga se enfrentam no World Series, o melhor de 7 jogos, para saber quem é o campeão mundial, entre aspas, né? Isso. É americano, né? No meio do ano, existe o All-Star Games, onde as estrelas do time da Liga Americana enfrentam as estrelas da Liga Nacional. A Liga Campeã tem o mando de campeonato na World Series. E as regras sobre arremessador são as do time dono da casa. Ah, que legal, hein? Gostei disso. Interessante. Pega o melhor de todos os... Pô, achei bom. E aí quem ganhar manda no campeonato. Achei válido. Porque os times que estão competindo se unem, né, que de cada não, liga. Exatamente, não é só uma exibição. Exato, que tem valor. Fala assim, ah, não vou jogar porque é exibição, eu era... Não, vale mesmo. Eu achei. Vale uma vantagem no campeonato, não é? Legal isso. Um jogo de beisebol nunca empata. A gente também falou isso, mas você cortou, né? Se no final da nona entrada o jogo tiver empatado, vai pra décima e assim sucessivamente até que um dos times ganhar. É que nem os pênaltis, né? Que você vai indo um pênalti aí pra cada um até isso. Alguém ganhar. São tipo os pênaltis do inferno. que o jogo já levou 4 horas pra chegar ali, aí tu vai, puta, mais 6 horas de jogo. Não ouvi no programa, mas o home run com todas as bases ocupadas, que vale 4 pontos, que é o mais fodão, se chama Grand Slam. Exatamente, que é o máximo de pontos que você pode ganhar com home run, porque todo mundo tá ocupando as bases, é? Isso. O cara que faz isso é um master motherfucker. É tipo um Royal Street Flush. É menos, eu acho que é menos raro que o Royal Street Flush, mas tudo bem. Existe a Copa Mundial de Beisebol, realizada entre seleções de diversos países. ela é realizada a cada 2, 3 ou 4 anos. Como assim? Como assim? 2, 3 ou 4? E aí, esse ano vai ter Copa? Não, esse ano deixa pra lá. Quantos anos faz que não tem? Faz só 2 anos. Não, tá tranquilo. Ainda dá pra empurrar mais pra frente. Caraca, não faz sentido nenhum isso. Esse ano foi no Panamá e a vencedora foi a Holanda. E a próxima sabe lá Deus quando vai ser. É, daqui a 2, 3, 4. Caraca. Ano que vem não vai ser, com certeza. Ah, sim, é verdade. Eu e o Afonso, a gente uma vez fez um curso pré-vestibular. Pior curso do mundo. Não vamos nem falar nome, mas a gente foi... Peraí. Deixa eu falar uma mania nesse bagulho. Peraí, cara. Eu fiz essa porra desse curso com eles. E porque eu não ia à aula, vocês têm mania de contar as histórias sem falar que eu fiz essa merda desse curso. Você nem deu as caras pra porra do curso, cara. Porra, no curso, que triste. Eu tinha um orgulho de ter feito curso com meus amigos. Cara, olha só. O Roberto, ele é o melhor cliente. Ele paga e não vai. Nunca. Cara, mas a gente fez um curso lá e tal. E tinha um professor de geografia. E o cara, ele tinha mania de falar né a cada 2 palavras. Nossa. Gente, né? E o Brasil, né? Ele tinha lá, né? Toda ali o litoral, né? Dele, né? Cara, até chegou uma hora que a gente começou a contar e, tipo, a gente não aguentava. Toda hora que ele falava né, a gente explodia na sala. Vocês chegaram a contar uma aula inteira? Uma vez a gente chegou na sala e algum filho da puta escreveu grandão no quadro assim, né? Acentão, assim. E aí, o cara ficou bolado? Ele apagou assim lentamente. Repensando a carreira de professor. Eu trabalhei com um cara, não vou falar o nome dele, vocês vão perceber por quê. Uma vez nós estávamos conversando sobre manias, assim, lá onde eu trabalhava, nesse estúdio. E aí ele tava caladão. Aí eu já saquei, né? Pô, aquele desgraçado tem uma parada muito estranha, né? Falei, pô, qual a tua mania, cara? Ele, não vou falar, não sei o que e tal. Peraí, tu perguntou pra uma pessoa que você não conhece qual a sua mania? Não, ele trabalhava comigo, mas ele era um cara mais, assim, recluso, muito tímido. Aí, porra, vocês sabem que eu tenho aquele jeito de fazer o cara acabar falando alguma merda da vida do cara sem ele querer. Aí ele revelou. Aí o cara veio e falou assim, não, eu tenho uma mania e tal. Mas, porra, não fala pra ninguém que eu acho estranhão, não sei o que. Eu falei, o que é? Ele falou assim, cara, é o seguinte. Todo dia, antes de eu tomar banho, eu entro no banheiro, tranco a porta. Ai, não. Não, cara, me poupa disso. Eu tiro a minha roupa toda e eu sento no vaso sanitário, nu. Tem um amigo do Jovem Nerd, da época de colégio, só caga nu. Eu. Olha aí, tem outro. Peraí, cara, eu não consigo. Bicho, se eu tiver de meia... Só no pé esquerdo. É que então, porra é essa, cara? Na rua, você tem que tirar a roupa toda? Tiro, cara. Você pendura onde? Na rua não, na rua. Tá maluco, não, no McDonald's. Tu vai no McDonald's, você tira a roupa toda, deixa no chão, porque não tem pendurador, pra cagar. Eu tenho uma mania de não cagar fora de casa. Tá. Muito saudável e higiênico. Eu também tenho essa mania de não cagar fora de casa. Mas acontece de você ter que cagar fora de casa, às vezes. Não, mas olha você só. Você foi comprar peças de computador então, no edifício central. É, tipo isso. Mas o Azaghal, olha só, se eu tiver fora de casa e eu tiver que cagar, vai dizer que não dá... Meu irmão, não dá tempo nem de chegar a calça no joelho, parceiro. Então como é que você caga? Fica com prisão de ventre? Não, compadre. Aí não dá, se não dá então pra chegar... Então não me calça. Fale que você só caga se você tirar a roupa toda. Isso é uma frescurite. É, mas lá no meu trabalho, por exemplo, cara, eu de vez em quando dá aquele aperto e falo, pô, tem que ir aqui mesmo. Cara, é ridículo. Eu me sinto ridículo, porque eu sei que eu estou num local que não é a minha casa. Você mas eu tenho que tirar tudo, cara. Você é ridículo. Mas que merda é essa, cara? Tô com o alarme de incêndio, o filho da puta tá sentado no vaso pelado. Sai correndo. Cara, só que é o seguinte, não acabou a mania do cara. Essa merda é contra qualquer tipo de manual de sobrevivência, cara. Não, mas peraí, qual é a mania do cara que tira a roupa e tá sentando no vaso? É o seguinte, vocês já assumiram que o cara senta nu no vaso pra cagar. Uhum. Não. Eu falei, como assim não? Ele falou, eu tenho que sentar no vaso nu e esperar. O quê? Foi o que eu perguntei pra ele também. Ele falou, eu não sei. Como assim? Cara? Eu vi a verdade nos olhos dele, desespero. Ele quer entender. Eu falei, cara, como assim, cara? Ele falou, cara, eu não sei por que que eu faço isso. Eu faço isso desde que eu me entendo por gente. Eu entro no banheiro, antes de tomar banho, eu tenho que tirar a roupa, eu tenho que sentar no vaso sanitário, e eu fico sentado ali. Eu falei, mas o que que você faz? Nem ler uma revista? Não pode. Ele não pode ler revista, ele não pode fazer cocô, ele não pode fazer nada, ele tem que esperar. Eu falei, mas e aí? Ele falou, cara, aí eventualmente chega a hora de eu tomar banho. Caralho, eventualmente. Que foda, mano. Aí eu, cara, vou você fazer isso. É formidável. Por que você não escreve um livro sobre... Pô, não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha, então não posso falar o nome do cara, mas se você tá ouvindo... Ele com certeza tá ouvindo isso. Mas, cara, não tenha vergonha. Senão, é uma daquelas loucuras de você ter que desligar e ligar a luz da sala 17 vezes. Eu acho que ele já se caracteriza... Aí eu falei pra ele, cara, você... A sua mãe te obrigava a fazer cocô? Porque tem mãe que é assim, fulano, vai cagar, né? Vamos viajar, fez cocô, né? Vai beber água. Você não queria fazer cocô, o pequeno o garotinho lá. E aí ele sentava e ficava esperando, e de repente se associou isso. Não, aí, cara, imagina só. Isso daí é um ensinamento que você dá pra criança quando ela é novinha, né? Olha, meu filho, você tem que sentar e esperar o cocô sair. Vai que a mãe que morreu antes de terminar a lição, tipo. Ah, meu filho, você tem que sentar e esperar. Morreu, mulher. Tipo, é que nunca terminou a aprendizagem. Ficou pela metade a lição. Não, mas, cara, tem uma parada psicológica aí. Os psicólogos devem conseguir analisar essa parada, cara. Eu tenho uma mania, eu não sei se só eu, mas eu acho que a maioria dos homens tem. Quando eu vou ao mictório urinar, eu preciso cuspir no mictório. Ah. Eu não tenho isso, não. Eu também não, cara. A gente não marca território mijando, a gente marca território cuspindo, cara. Por isso. Tu tem isso também, 3D? Lógico que eu tenho, meu irmão. Achei que isso fosse mais comum do que eu pensava. Mas peraí. Você dá um cuspe assim, aquele cuspe de saliva, ou você dá aquela cusparada carregada? É, não, é tipo velho, sabe? Aquele... Sabe, então, cuspe de saliva. Não é aqueles discos de lagarto, não, né? Não. De Dilophosaurus. Na verdade, ele é um cuspe meio o procurado, meio wanted, né? É, você tem que desfiar do tempo quando você cospe. Então tem que não é um jogo que você faz. É, exatamente. Mas eu já acertei. Eu já acertei. Tá que merda. Ah. Eu sou um fracasso em termos de cuspe, cara. Eu achei que você fosse falar outra coisa, Jovem Nerd. Eu nunca. Sabe quando você. O molecada chega e puxa, né, o cuspe. Uh-huh. Dois movimentos, né? E depois... E aí vai dar aquela cusparada. Uh-huh. Nunca consegui puxar a parada pra fazer isso. Eu também não. Nunca... E aí quando eu fico esfriado, eu me fodo, porque eu acabo engolindo a parada. Não consigo cuspir. E isso foi mal, né? Tu ficar engolindo essa porra. Eu já fui canhão de guerra entre colégios, cara. Eu cuspia tão longe, eu escarrava tão longe, que as pessoas me botavam em cima do murinho pra eu subir e escarrar em alguém. Mas como é que você consegue puxar assim? Você sempre achei nojento também. Era talento nato. O 3D era o grosso do colégio, né? Cuspia nos amiguinhos em cima do muro. E aí, quando a molecada começava a cuspir, queria provar que também sabia cuspir, eu cuspia essa saliva que não vai a lugar nenhum, e aí ele acabava vazando pelo queixo e sabe? Caraca, cara, que derrota, cara. Junto com sua dignidade, Friendly né? É pra casa total. Ele tinha que treinar com aquele maluco dos nerds, eles contra-atacam, sei lá. É verdade, mas cuspir é uma mania de muita gente que eu acho nojento. Eu não sei qual é o problema do filho da puta que não consegue conter o líquido que ele próprio produz. Por que você precisa cuspir? Cara, às vezes eu vou pegar um metrô aqui no Rio, é muito escroto. Chega no trilho e tipo... Puf. Isso aí é pra ver se dá choque, cara. Na China, a mania é não cuspir. Quando o cara passa 2 minutos sem cuspir, o cara, caralho, que porra é essa? Olha só, a verdade é a seguinte, se você precisa cuspir sempre, procure um médico. Porque você tá procurando... É sério, cara. Tá com raiva, né, cara? Tá com raiva, cara. This is madness! Uma mania que eu tenho que é meio bizarra também, e eu tenho certeza que muitas pessoas têm, que é sempre que eu vou espirrar, eu tento espirrar o mais alto possível. Ah, mas isso é libertador pra caralho. É muito. Eu entendo essa galera que segura, mulher principalmente, parece que foi proibida de espirrar, né, cara? É igual um laser, vai te parece isso, memória de uma gueixa, que a mulher não pode espirrar, que leva uma varada. É, não, abre aquela boca, puxa aquele ar e não pode. Isso faz mal pra cacete, porque a parada retorna com toda aquela pressão, né, cara? Estoura tímpano, não vai arrebentando tudo. Depois tem que fazer períneo porque desce o útero por causa dessa porra. É o Dr. Ray para reconstrução do períneo, né? Então, eu tenho um problema, que quando eu espirro, sai muita saliva. É uma merda isso. É asqueroso. E o cheiro é ruim pra caralho. Eu voltei de Toledo, eu trouxe um escudo pra me proteger dessa merda. Vou comprar aqueles escudos de choque do Bob, sabe qual é? Aqueles transparentes. A amiga minha de colégio, cara, ela foi, já vomitou por causa dos meus espirros. Isso, maluco? Como assim, um ataque hoje sônico? Hoje em dia não tem mais, mas antigamente tinha uns ataques de espirro que eram uns 14, 15, 16 espirros em sequência. E aí, cara, eu... Cara, sabe, você já, foi naqueles lugares que tem aqueles ventiladores com água agora, que fica borrifando água no ventilador pra refrescar? Cara, isso é lei, cara. Aqui em Brasília, se não tiver, você morre. Então, esse é o Jovem Nerd. Aí, cara, eu fiquei... E aí, tudo na mão, né? A mão já tava ensopada. Ai, Jesus, já me força. Aí ficou o cheiro, não tem como, né, cara? A garota levantou, teve que ir pro banheiro vomitar, porque ela tinha nojo de cheiro de espirro. E aí eu tava espirrando. Ela tinha nojo de cheiro de espirro, ela tinha nojo de cheiro de baba, né? Mas eu já desenvolvi uma técnica que segura um pouco o líquido, o barulho, porque meu espirro é altíssimo, segura um pouco o líquido e o barulho, e aí, assim, quando eu tô em público, eu aplico a técnica. Agora, quando eu tô sozinho em casa, minha mãe... Até quando? Até quanto esse casamento vai durar? Não, olha só, e tem um level up do espirro, né? Quando você evolui, você começa a falar palavras ao final do espirro. Você começa com a básica, que é o a chuva! Aí você vai falando tudo, cara, e é muito maneiro. Mas, ô Jovem Nerd, fedor com espirro, cara, não quero aqui ser um cara chato, mas é só quando a pessoa não escova o dente, cara. Não tem nada a ver isso, cara. Não, cara. Escova o dente todo dia, maluco. Bicho, não tô que duvidando de você, longe falou de mim. Falou o cara que perdeu dois dentes com alicate, né, com a colher. Exatamente. Falou o cara que arrancou o próprio dente com a colher, é. Cara, sabe a mania que eu tenho envolvendo um pouco disso tudo, dessas coisas nojentas que a gente falou? É uma que a minha namorada reclama demais. Todas as minhas namoradas sempre reclamam. Eu coço a garganta fazendo um barulho ridículo. Com o dedo no ouvido. Chapalhão. Pô, mas é porque coço o ouvido também, velho. É aquele que olha faz... aí, tá vendo? Também faço isso. Caraca, meu irmão, 3D, tu coça o teu ouvido com o dedo? Puta que pariu, tá arrombado. Não. Tá arrombado, maluco. Com esse dedo, tá arrombado. Ele bota o dedo no ouvido e aí abre a boca e fica fazendo tipo um barulho muito esquisito. Assim, um predador, assim, canta, né? Com o dedo no ouvido. Como é que é? É assim, ó. É isso. Só que... Não, o meu é mais legal. Muito mais legal. Isso é... Como é que é? Maldita, cara. Mas esse é garoto pra caramba. Esse aí é level 1, pô. Nasceu ontem. Eu tenho uma mania de banho. Eu só me seco com a toalha se a etiqueta estiver pra cima. Eu não consigo me secar se a etiqueta estiver pra baixo. Então, peraí, explica que eu não entendi. É bem simples. Faz sentido. A toalha tem uma etiqueta, né? Uhum. Então, eu só consigo me secar se a etiqueta estiver pra cima. Assim, se eu estiver segurando a toalha, ela é na horizontal, não, é na vertical. Uhum. E a etiqueta em cima. Se a etiqueta estiver pra baixo, eu inverto e me seco. Você tem medo que ela arranque seu saco. Rapidinho, vocês quando vão se secar, vocês secam o saco e depois esfregam a toalha na cara, normalmente? Tá vendo? Mas, meu irmão, imagina. 3D faz sentido, porque aí, quando ele bota a etiqueta pra cima, ele sabe que a outra parte é que ele enxuga o saco. Então ele sempre enxuga a cara na parte da etiqueta. Olha aí. Peraí, mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte. Vocês compartilham toalha com quantos caras pra ter esse nojo de... Porra, por mais que seja seu, você sabe que aquilo é muito nojento, cara. Você sai do banho, a parada tá limpa. Como assim é muito nojento o seu não, próprio saco? É um saco, maluco. Ah, não, meu irmão. Mas, peraí, você cagou no papel, tu vai esfregar na cara? Não, o papel? Ah, diferente. Caralho, meu irmão, acabou a sua chance de pegar a mulher, acabou de acabar. Porque se seu saco cheira a merda, aí eu concordo com você. Eu tenho uma mania um pouco irritante, e eu me irrito muito com isso, que é de pedir licença quando eu entro em qualquer lugar que não me pertence. Vampiro. Você é um vampiro. Não, não é uma mania, é uma maldição, cara. Pode ser. Cara, mas em qualquer lugar. Eu tô no banco, dá licença. Eu vou falar com o gerente, pô, dá licença. No banco você não tem que pedir licença, tem que pedir me desculpa, né, cara? É verdade. Eu tenho essa mania de já ir me redimindo, sabe? Pô, desculpa. Mania de se diminuir. É igual pobre que faz isso, desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, parceiro. É muito maneiro, eu falo direto, eu adoro. Eu falo, cara, é muito bom, cara, porque eu falo no sentido de foda-se tudo, sabe? Desculpa qualquer coisa, você encara como duas maneiras, ou você tá falando porque realmente você tá se diminuindo e, ai meu Deus, será que eu dei alguma mancada, ou você já veio no intuito de fazer tanta merda... Que tu já solta essa no final pra sair, sabe? Mas isso faz diferença pra quem ouve? Tipo, você repara em quando alguém, pô, o cara é educado, o cara pede licença, o cara fala desculpa quando sai. Pra mim faz diferença, com certeza. Faz, faz diferença. Por exemplo, eu vou na tua casa, cago na sala, pô, desculpa aí, cara. Não, aí é desculpa qualquer coisa. Agora, se o 3D for na minha casa e minha toalha tiver com a etiqueta pra cima, eu jogo fora. Olha só, eu tenho uma Maria, cara, que já vem de, porra, muitos anos. E eu sei como que ela começou, exatamente. Eu não posso pisar, Roberto sabe muito bem disso, eu não posso pisar no último degrau de nenhuma escada. Olha que maluco! Caralho, isso é coisa de maluco, cara. É. Isso é doença. Peraí. O último degrau, o anterior ao nível do piso ou o próprio piso? O primeiro degrau, assim, colado no piso. Se fosse o piso, era foda. Mas peraí, é subindo ou descendo? Idem, tanto faz. Então você não pisa nem no primeiro nem no último. Mas quando você tá descendo, peraí. Quando você tá descendo, você considera o último, o anterior é você chegar no nível abaixo, é isso? Caralho, muito complicado. Foi uma frase complexa. Gente, eu estou no chão, eu tenho que subir 5 degraus. Degrau número 1, eu não posso pisar, nem subindo. E quando eu desço, continua a mesma numeração. Aquele mesmo degrau número 1, eu não posso pisar. Então você não pisa no degrau mais baixo. Ele não cumpre a primeira etapa e ou a última. Não, peraí. Ele não pisa no último degrau da escada, o degrau inferior. Independente de onde ele esteja. Se estiver no décimo andar, ele não vai pisar no último lá embaixo. Não. De cada lance. De cada lance? Se eles estiverem separados por, vamos dizer, 1 metro, já é outra jogada. Aí eu já não posso pisar naquele próximo número 1, entendeu? Caraca. Peraí, você falou o último. Essa ordem inverte quando você tá subindo ou descendo? Não, é o último porque pra ele todas as escadas descem. Tá, é último porque... Não, olha só, é o último. Piada ordinária é porque os últimos serão os primeiros. Que merda, desculpa. Imagina que todas as escadas desçam. Aí todas as escadas são construídas de cima pra baixo. Por que que eu faço isso? Muitos anos atrás, eu devia ter, sei lá, meus 10, 11 anos, eu fiz amizade com um grande amigo meu, o Lucas, o moleque que atirou no meu olho. Outro dia a gente falou disso lá no programa. É meu amigo até hoje. E a gente, criança, a gente descia pro play, subia pra casa. É energia de juventude, é outra parada. Termina, né? A tua história. Eu só tô fazendo uma... Termina! Ele tá ilustrando, tá bonito. A juventude, ele não entende a ilustração da história. E aí, cara, a gente, de bobeira, descia e subia pro play de escada, e a gente começou a fazer a aposta de criancinha e falou assim, pô, duvido quem fica mais tempo sem pisar no último degrau. Quem consegue descer correndo sem pisar no último degrau? Você tá competindo com o cara até hoje. Exatamente, cara. Caralho, e vocês dão um upgrade pro Facebook? Ainda não pisei. Caralho, também. A gente simplesmente não parou nunca mais. E aí eu tenho... A gente não, você, tá? É verdade. Ele falou que parou. Ele falou que então você já ganhou, cara. Desiste. Pode crer. Você quer o quê? Guinness? Manda pro Guinness. Eu tinha, né? Eu perdi porque essa mania é mó vergonha alheia. Mas tem uns 15, 16 anos, eu tinha mania de voltar pra casa do colégio só pisando em elementos pretos na calçada. Até os 16 anos? É. Puta merda, puta que pariu. E meu Mac, isso deve ser normal pra um adolescente de 16 anos. Então, quando eu tinha uma extensão muito grande onde não tinha nada preto, eu fingia que eu pegava um boost que eu saía voando, tá ligado? Que maluco. Ah, eu fazia essas paradas quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos. Eu fazia isso até os 16, mas eu não contava pra ninguém. Tô contando pela primeira vez agora. Eu tinha mania, quando eu era moleque, assim, de 10, 12 anos, essa porra, de que não podia pisar no chão em casa. Como assim? Não podia pisar no chão. Então, se eu andasse pelo corredor, por exemplo, eu andava com uma perna em cada parede. Ou no rodapé? Não, no rodapé não. Eu escalava a parede até, sei lá, quase o teto. Eu usava o rodapé quando eu tava em espaços mais amplos, por exemplo, tinha uma parte do corredor que era mais largo, que eu não conseguia fazer o Van Damme, sabe qual é, pra andar no alto da parede. Só que a parede tinha, na altura assim, na metade da parede, ela tinha um detalhe lá, decorativo, que era uma madeira que dividia a parede pra cima e pra baixo. Era bem cafona. Eu segurava nessa parada com as mãos e botava os pés em cima do rodapé e ia nisso. Caraca. Fazia ventosa com a boca, né? Fazia ventosa com a boca. Mas entrava no quarto, pulava na cadeira e, sabe, esse tipo de coisa. E tapete, valia? Tinha tapete? Não, tapete não valia. E tu faz isso ainda hoje? Não. Porque hoje seria uma cena inacreditável. Aí era 1 milhão de views no YouTube. This is madness! Jovem Nerd, você ainda tem a mania de passar talco? Vocês não entendem por que a parada do talco. Cara, eu não estou sabendo. Ele passa talquinho no sovaquinho? Por favor, Dave, explica aqui pro Afonso que nunca ouviu essa história. Nunca ouviu a história do talco? Não. O cara tem uma mania milenar. de se besuntar de talco de antes de dormir. Tudo que o Azaghal fala é exagerado. Ah, mas é um exagero mesmo. Você já viu bife à milanesa antes de ir pro óleo? Ele se besunta de talco nesse naipe. E aí ele sai do quarto pro... Ele não quer sujar o pé no chão, tá, sei bom. Lá. Isso é tudo exagero. E aí ele dá um jump do banheiro até o quarto e vem aquela nuvem de talco atrás, sabe qual é? Ele entra no quarto, parece uma estátua de Carrara, a milanesa, todo besuntado de talco pra dormir, cara. Isso quando é o Jovem puta. Nerd bate na cama, faz aquele puff do coiote. Faz. Agora, Jovem Nerd, por favor, Jovem Nerd, você vai ter a primeira vez, porque você nunca se explicou, cara, qual é o lance do talco. Cara, assim, vai até perder a graça que eu deixo o Azaghal ter a zoaçãozinha dele, o bullying e tal. O bullying, agora é bullying. Bullying é você, tem talco até no escritório, tu entra no banheiro do escritório, tem um pote de talco, cara. Não, que escritório, mano? Tá, eu posso pegar ali, ligar a câmera e botar no Facebook, se você quiser. Não, eu tava passando talco no cabelo, que o cabelo tava encebado e a gente ia filmar Nerd Office. Olha a mania do cara. Olha lá. Não. E por isso eu faço. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz em off, mas vou repetir lá. Na verdade, você faz escova no cabelo, então, né? Na franja. Não, você tá maluco. Não, faz, faz. É verdade, a franja do Alexandre é estilosa. Mano, né, cara? Ah, franja é bonita. Você já teve franja? Sim. Não, nunca teve? Não, eu sempre acho. Eu nunca tive franja, nem querendo. O cabelo do Roberto é da margem, cara. Ele cresce pra cima só. Não, meu cabelo fica legal se deixar crescer. Ele fica meio Jufro. O Supla passava gema de ovo pra deixar não, o cabelo. Não, gema de talco. Ovo? Porra, o cara é família Suplicy, não tinha dinheiro pra comprar gel? Eu passo talco no cabelo. Eu passei uma vez que o cabelo tava escrutamente encebado. A gente tava aqui o dia inteiro já, 14 horas trabalhando. Teve que filmar, então era por isso que o Cid Moreira era daquele jeito. Ele devia ter o cabelo encebado. A gente tem um conhecido nosso, que como ele é muito fã de Senhor dos Anéis, eu não vou dizer o nome, mas eu vou chamar ele de Tucas. Olha. Quem estiver ouvindo conhece, vai saber quem é. A galera da Lan House vai cair em cima do maluco. E aí o cara, ele era tipo assim, bonitão, pintosão. Ele é o Sacol. É, isso. Ele era tipo, sabe, tipo pintosão. Aí uma vez a gente conversando, aí ele falou, cara, toda vez que eu vou sair de casa, eu passo talco mentolado no saco. Porra! O tema de volta. Juro, cara. Eu juro. Eu nunca entendi. É uma mania que ele tinha, assim. Passar talco no saco. Talco mentolado. Mentolado? Nunca vi. É, isso não é mania, cara. Isso é fetiche, cara. Não, mas olha só. Nessa parada de talco e tal, e dormir e sentir mal, dormir, eu só tenho manias, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você tomou banho, aí... Ih, caraca, tem que ir ali embaixo da padaria comprar pão. Vamos dizer que 100 metros de casa, sabe? Uhum. Então você acabou de tomar banho, né? Você tá limpo. Você sai pra comprar pão, volta, banho de novo. Que isso, sério? Se eu sair na rua durante caraca, 2 minutos, caraca, meu irmão, é mas banho. Você não trabalha num laboratório desses de nível 5, sabe, não, de então, bactéria. Eu tenho uma parada com esse negócio de se sentir confortável na hora de dormir, entendeu? E você se sair na rua, botar o pé de fora de casa e voltar, você tá desconfortável. Vai pegar um negócio do carro, tu vai lá, volta e toma banho. Então, já fui, já, toma banho. Isso, nossa. Exatamente, saiu de casa, toma banho. E aí é talco de novo. Não, o talco é só dormir, pô. Você falou que o talco retém líquido. Você sabe que se você parar de usar talco, você vai emagrecer absurdamente. Eu tomo banho antes de dormir, pra me sentir limpo quando eu vou dormir. E quando eu acordo também, pra me sentir limpo também. Você foi aonde de todo dia dormindo? Você sabe lá, né? Projeção? Mas por quê? Não sei, cara. Isso é um problema seríssimo psicológico seu. Aí quando chega final de semana, é assim, porra, sair de casa. Não é ir na padaria, mas é assim, sair e voltei, banho. Se eu sair e voltar de novo, banho. É isso aí, boa. Ei, tem um cara do time. Acordei, a sua toalha deve feder horrores, cara. A sua toalha deve feder muito, cara. Você não, eu penduro ela na janela, cara. Eu penduro sempre. Cara, não seca. Não, no Rio de Janeiro não seca. Aqui em Brasília, se você usou a toalha 10 minutos atrás, você vai usar ela de novo 15 minutos depois, 10 minutos depois, ela vai estar seca. O banho, pra mim, ele também serve como uma transição de estado de espírito. Ah, querer me dar muito significado pra vida então, mesmo. Só falando, não, é sério. Transição de estado de espírito? É porque tu não bebe. Pois é, cara. Senão tu tinha uma transição muito mais rápida. Esse negócio de ficar tomando banho e se limpar o tempo inteiro é de alguém que... Não. Você fica querendo limpar... Tem nada a... Eu não sei. Sente sujo. Se sente... Exato, tem que esfregar banho com bucha, com talco, com tudo. Cara, minha mãe parece o Elton John, assim. Então, tipo... eu tenho que tomar banho. É, meu. This is madness! Uma mania que eu tenho com essa relação de banho, eu não consigo fazer cocô sem tomar banho depois, cara. Roberto toma banho no chafariz da praça. Isso. Vai fora de casa. Cara, isso é muito coisa de doente, maluco. Não, olha só. Tipo assim, tô na rua, no trabalho e tal, você não tem escolha, você não vai tomar banho. Você pode levar lencinho umedecido pro trabalho. Puta que pariu. Sensacional, né? Eu e minha caixinha de lencinho umedecido indo pro banheiro. Só porque é de neném, você vai ter vergonha de usar? Pergunta pro Jovem Nerd. Eu tenho mania de ir no banheiro no trabalho. Eu acho mais legal ir no trabalho. Você gosta de marcar território. É, exatamente. Eu já sempre boto o jornalzinho debaixo do braço e vou, né? Beleza. O jornal da Salmonella. Depois esse jornal vai pra onde? Só pra eu saber. Não, vai, volta comigo pra minha mesa. Tu olha, ninguém esfrega na cara, mas o jornal da Salmonella volta pra tua mesa. Cara, eu tenho mania de toda vez que vou me lembrar, eu dobro hermeticamente o papel higiênico pra eu poder aproveitar vários lados, entendeu? Então ele é dobradinho hermeticamente. Assim. Olha o Diogo aí. O Diogo faz isso. Peraí, aproveitar vários lados? Como assim? E isso é nojento pra caralho. E outra mania que eu tenho... Caraca, meu irmão, você tá maluco. Essa é a forma correta. Essa é a forma correta. Não, não é. Você, não, a forma correta é fatiou, descartou. Não é, olha só. Já não tem essa parada de usou, dobrou. Caraca. Ah, meu Deus, cara, que mania horrível. Olha só, Diogo, a gente não vive em Waterworld pra ficar economizando. Exato. Papel. Ô, 3D, você está passando merda no seu c... de novo. É. É um pedaço grande de papel que você dobra várias vezes. É o quê? Uma folha A4. A primeira passada é de uma folha A4, né? Outra mania que eu tenho, eu sempre começo a escovar. Eu só posso começar a escovar meu dente pelo lado esquerdo do meu rosto. Achei que você falava pelo... Do jeito que o papo tá indo. Como é que é? Só pelado. Posso escovar o dente aqui? Pelado, só posso escovar o dente pelado. No tocante ao papel higiênico, vale sempre lembrar do outro Nerdcast mania que a gente fez, que o Jovem Nerd disse que usa o método bolinha. Como é que é a bolinha, Jovem Nerd? Mas é pra quem usa chuveirinho isso, cara. Bolinha, tu amassa de qualquer jeito o papel higiênico, mano. Ele amassa, faz uma bola e manda ver e sabe. Ah, que zoado. O que vier é veio. Mas depois é chuveirinho. Chuveirinho limpa tudo, rapaz. Ah, que nojo, chuveirinho é mega nojento. Que nojento? Chuveirinho é a parada. Papel no rabo é bacana pra caralho. É, fica cheio de badalhoca, tá valendo pra caralho, velho. Porra, eu consigo limpar, eu tenho uma técnica, cara. Perdeu, fala de forma parada. Se você não raspa o seu ânus, se você não quila... Papel espalha merda. É. Chuveirinho limpa merda. É. Irmão, posso falar uma parada? Esfrega a merda no seu braço, passa papel e vai pra night. É. Exatamente! E mania de perseguição? Alguém tem? Não, o que eu tenho é assim, se eu tô andando na rua, eu sou meio neurótico Jason Bourne style, assim. Se eu entro num bar, eu fico olhando onde é a saída, quem é quem, uh-huh. Não sei o quê. E na rua, se tem alguém andando a, tipo, menos de 3 metros de mim, eu finjo que eu vou amarrar o sapato e deixo a pessoa passar. Na verdade, eu não chamo de mania, eu chamo de precaução. Porra, meu irmão, nunca se sabe, cara. O mundo tá cheio de maluco aí, cara. Porra, tu ficar olhando pra trás o tempo todo não é mania não, cara. Isso é pra... Pô, cara, é verdade. Tem um pouco de mania de perseguição, principalmente quando eu tô dirigindo, cara. E aí, quando eu tô entrando pra entrar na garagem aqui de casa, que é o portão, né, casa e tal, eu vou chegando, a minha rua tem poucas casas. Então, assim, se tem outros carros, ele tem que entrar numa outra casa, não na minha. Se eu reduzo e o cara reduz, eu fico, porra, esse cara vai meter atrás do meu carro aqui, bicho. Essa frase solta tá ótima. Foi foda, né, cara? Ó, tá aqui no carro. Foi foda, né? E o medo irracional, por exemplo, eu, quando vou dormir, eu durmo de bruxo. Eu tenho que cobrir as minhas costas. Independente com o quê, né? Não, sério, eu não consigo dormir com as costas, assim, com o lençol ou com o cobertor, só no meu pé. Eu tenho que subir até as costas, cara. Cara, é um monstro, vai, sei lá, vai me atacar à noite. Eu tenho uma mania de pequeno também, cara, que é essa parada de dormir, cara. Eu só durmo de meia, parceiro. Cara, que esquisito. Não, é sério, cara, eu só durmo de meia. Por dois motivos. Primeiro, se eu dormir de meia, eu não sinto frio. Não interessa como eu esteja coberto. Eu não sinto. Não interessa mesmo. Guarde pra você. Isso porque no Rio de Janeiro é um frio da porra, né, 3D? Não, mas eu vim de Petrópolis, né, cara? Pô, Petrópolis é frio. A meia do 3D vai até a cabeça dele quando ele puxa. É meia calça que ele usa. É, né? Meia saco de dormir, né, cara? E segundo, porque eu tenho mania de botar um dos pés pra fora da cama. Porra, então, também tipo, tem. quando eu era pequeno, eu achava que se eu tivesse de meia, nenhum monstro ia morder meu pé porque eu tava de meia. Claro. E até hoje eu tenho essa parada. Mas hoje em dia é por causa do frio, né? Não é mais por causa do monstro. Você descobriu que o monstro era o seu protetor, né, do planeta. Ele ficava embaixo da sua cama tomando conta de você. Pô, lembrei agora de uma mania que me irrita profundamente em pessoas magras. A mania de pessoa elogiar salada. Cara, porra, não existe isso pra mim, cara. Né, cara? É que os caras falam, se salada fosse bom, tinha rodízio e salada, né, cara? Porra, tinha, com certeza, cara. A pessoa, quando ela elogia salada, ela tá afirmando pra ela mesma que aquilo tem que ser bom. Se a salada está ótima. É auto-sugestão, auto-sugestão. Exatamente, só pode ser, cara. E a pessoa que tem mania de fazer você provar o que ela tá comendo? Pior do que isso é a pessoa que tem mania de te roubar sempre um pouco da tua comida. Não interessa o que você esteja comendo, o momento, a hora, o lugar. Meu irmão, se eu tô comendo uma parada... Se eu tô bebendo uma parada, é porque aquilo me cabe perfeitamente. Se eu tiver um pouco menos, eu vou tomar um dano. Isso é um dano. Caralho, eu não divido comida, eu não divido refrigerante. Cara, essa temporada na prisão foi traumatizante pra você mesmo, cara. Mas essa galera que fica elogiando salada não sabe o que tá falando, né, cara? Sim. Não sabe, cara. A salada de hoje tá uma delícia. Você já comeu aqui? Vem comer esse franguinho aqui, ó. Franguinho no espeto da padaria. Vem ver. Se você foi... Vem aqui, ó. Feijoada. Hoje tem feijoada. Larga a salada. Prova aqui. Prova essa orelhinha de porco aqui. Mas se você investigar o que o cara tá comendo e você perguntar, mas como é que é o gosto daqui e tal, ele sempre cai no molho da salada. É. A salada não tem gosto de porra nenhuma, tem gosto de mato. É, então, não tem gosto de nada. É só molho aquela bosta. É um molhinho. Yes, não, né? É foda, cara. Outro dia eu vi, tava conversando com a menina, ela tava comendo salada e aquelas porra. Aí eu fiquei olhando, né? Eu falei assim, sério, você come isso porque você quer comer melhor, você quer ser atlético e tal, ou porque você realmente tenta enganar as pessoas que é gostoso? Que pergunta desconfortável. Não, mas é verdade. Eu queria saber, cara, porque tinha, tipo, uma beterraba, uma cenoura, um tomate, cebola e alface. Cara, isso é uma salada desagradável. Porque salada... É sério, porque a salada do Outback. Pois, salada normalmente é salada esquisita, que tu não sabe o que que é, uns molhos estranhos, aí nego bota pão, bota uns bagulhos esquisitos na salada. Pão na salada. Beterraba é foda, cara. Eu não como beterraba de jeito nenhum, beterraba, cara. É escrotidão mesmo. Quando tu come a parada, ela é tinta. É, aí você come essa merda, você parece estar cagando sangue, mijando sangue, escarrando sangue, parece que você tá morrendo, cara. Uma vez eu tomei um suco de beterraba, uma porra assim, puta, mas foram 2 dias na merda. Achando que eu tava morrendo, cara. Achando que eu tava menstruado. Mas, né? Porra, eu mijava e, porra, era crise de ansiedade direto, meu irmão. Eu falei, caralho, eu tô mijando sangue, fudeu, cara. A próstata foi pro caralho, né, cara? This is madness! Tem uma que eu não consigo me livrar, que é o seguinte. Vou no McDonald's, meu irmão, não dá pra comer uma batata por vez. Ah, você pega duas? Não, pego três. Junca 3 batatinhas e aí você come. Senão não vem sabor, cara. É, quem come de batata em batata não curte a vida, cara. Não existe, cara. Não existe. Existe. É uma coisa com pipoca, né? Não dá pra comer uma pipoca. É, uma pipoca? Puta que pariu. Vai engasgar. E gelatina? Gelatina vocês mastigam ou vocês sucam? Eu jogo fora. Caraca. Eu jogo fora, que isso é uma sacanagem. Você suga a gelatina? Eu sugo, porra. É tipo uma sopa. Tipo... E ela vai se desfazendo também. Cara, sério, comer gelatina é que nem comer salada. Ah, isso. Gelatina é maneiro pra caramba. Ah, meu irmão. Pega uma essência, joga na água e transforma em geleca. E aí agora é um alimento maravilhoso? Não. Olha só. Geleia de mocotó. Bicho, depois que eu descobri que a geleia de mocotó... Puta, eu também. De mocotó, eu nunca mais consegui comer na minha vida. Explica o que é mocotó pra quem não sabe. Cara, olha só, não explica não. É uma parada muito nojenta, cara. E era um negócio... Era tipo o docinho que a sua vovó trazia. Era tão bonito. Adoro, até hoje. Olha, que delícia. Geleia de mocotó. Não é uma delícia, cara. Não, mas eu achava. Eu gostava dessa porra. É bom, até hoje é bom. Você tem uma ideia, cara. É bom. Olha só, pra você ter uma ideia. A minha avó, ela tinha aquela porra daquela mania famosíssima de pegar copo de geleia de mocotó e transformar em copo de água, né? Todo mundo. Claro. As vozes faziam isso. Eu não consigo nem tomar água naquele copo. Que isso? Ficou com nojo. O mocotó é que parte do boi? O mocotó, até onde eu sei... É tipo o... É o miolo da pata do osso, boi. Não, do osso. Dentro do osso. É a medula. Medula óssea, sei lá. Tipo... Mas é da medula, mas não tem também o mocotó da pata? Não, é porque eles botam a pata no... Quando você come o mocotó em boteca e tal, vem aqueles ossos escrotos pra caralho, aquela pata boiando. É que a pata, na verdade, eles usam pra amassar o mocotó, tá ligado? tá aí explicado, cara, aí. É a parada mais nojenta do mundo, cara. Só perde pro nugget. O mocotó é a geleia das juntas, é isso? Do recheio do osso. É o que vem antes do tutano. É o amortecedor. Olha, vocês vocês estão perdendo a piada. A geleia de mocotó, ela é o que dá um embasamento ao osso. Ah! Por isso. Olha aí, que beleza. Caralho, mas sério, eu nunca mais vi. Ainda existe a geleia de mocotó? Existe. Não, só que agora é em caixinha, né? Mas em copo. Ah, na caixinha. É muito bom, eu como toda semana aí, geleia de mocotó. A avó do Afonso guarda a caixinha pra tomar café. This is madness! Tenho mania de comer batata frita com um sundae. É bonzão. Ah, cara, isso é só uma piada de quando você tinha 13 anos de idade. Isso foi uma modinha. Não é, uma modinha escrota nos anos 90 que nego leva até hoje. Olha só, é comer batata passando no sorvete e misturar refrigerante, que é a ideia mais idiota. Nossa, do vaca, mundo. Vaca, como é que era o nome disso? Vaca tolada. Vaca ula-ula, é sei lá, ula-ula. Não, vaca preta, com preta é Coca-Cola com sorvete. Não, misturar os sabores. É algum tipo de vaca que se mistura todos os sorvetes, o refrigerante fica bom pra caceta. Não, isso é arco-íris, rapaz, isso é arco-íris. Tu chega lá e fala, vê o arco-íris aí, na cantina do colégio, aí o cara bota um pouco. Ali se tu chegar aqui em Ipanema e falar, meu arco-íris aí, me Você vai beber outra coisa, né, cara? Porra, eu tenho uma mania, cara, na hora de comer. Quando eu gosto da comida, eu faço uma coisa bem, bem esquisita. Eu fico gemendo. Eu fico tipo... Porra, cara, quando tu tá com fome, aí tu, porra, vem aquela costela agressiva. Falou isso, comeu a costela hoje de maneira. Aí, porra, tu começa a tirar aquela carne e tal. Cara, tu bota aquela costelinha na boca, ela dá aquela dissolvida com a carne macia. Porra, tu... Ana Maria Braga. Aí, vocês estão falando de Ana Maria Braga? Vou revelar uma mania da Ana Maria Braga aqui pra vocês. Caralho, de onde veio isso? Faz não, peraí. Não, não tem problema não, não tem problema não. É besteira. E como é que você sabe dessa mania? Porque eu jantei com ela uma vez e eu vi. Quê? Que circunstância? Trabalho? Tu foi... Como assim, cara? O Roberto é o papagaio, vocês não sabem. É o Loro José. Ana Maria Braga, ela quando ela corta a comida, eu acho que isso deve ser uma coisa de etiqueta, porque realmente ela é muito educada. Mas ela bota os garfinhos em cima da mesa e aí depois ela pega de novo o garfo pra comer. Ah, não, cara, isso pra mim é demais. Mas é isso, é etiqueta. Não, agora falando sério, isso é etiqueta mesmo. Peraí, ela... deixa eu entender, Diogo. Ela cortou, apoia, deixa respirar e aí pega pra comer. Espera um tempo? Tem um delay? Espera a alma do boi ir embora. Deve ter sido um jantar demoradíssimo, né? Então, porra, que é escrota. Em qualquer restaurante, o filho da puta faz um bife ou uma batata completamente regada de gordura e aí me bota essa merda em cima de folhas de alface. Porra, que come essa merda? Você não tá entendendo. O alface protege o prato. O alface não deixa a gordura passar pro prato. Pior que tem gente que come essa merda desse alface. Ah, não, isso é demais, cara. Que aquele alface é meramente decorativo. É, ele vai e volta. O cara poderia botar uma folha de papel toalha, mas ele preferiu botar um alface que é mais barato, né? Eu tenho a mania, eu não consigo, assim, eu entro numa churrascaria, eu pergunto se tem pastel de carne, mesmo sabendo de onde o pastel de carne vem. Eu nunca tive problema com pastel de carne. Talvez eu não saiba de alguma verdade. Pastel de carne da churrascaria, tu sabe de onde vem, né? É a menor ideia, cara. Não vai estragar a festa. Olha só. Não, mas é por isso que ele é tão saboroso. Sabe aquele pratinho, o cemitério? Aquele pratinho que fica em cima da mesa que tu bota a gordurinha que sobrou? Ah, tomar no cu, cara. Não pode ser. Mas você acha mesmo que a churrascaria vai pegar aquele prato cheio de raspa de carne, já tá até moído a parada, e vai jogar fora? Você acredita nisso? Aquilo ali, meu irmão, vai pro moedor e volta em forma de pastel, cara. Mas, pô, Zagal, na boa, é gostoso pra caralho. Porra, o cara pega aquele negócio, joga um ovinho, uma azeitona, tá temperadaço. É. A mesma coisa é aquela picanha com alho, né? Tu sabe, né? Ah, é picanha com alho. Mentira. É... Qual lance? Picanha com alho é aquela picanha que já deu uma circulada nas mesas, ninguém pegou, o cara mandou na chapa com alho e traz de volta. É isso, disfarça pra caralho. Foda-se, é bom pra caralho os dois. Eu sabia dessa pro abacaxi, né? Quando a carne vem com abacaxi, é porque aquela carne já tá uns 3 dias, dura pra cacete, aí o cara bota o abacaxi, que o abacaxi amolece a carne. Exatamente, exatamente. exatamente. Carne com abacaxi. Mas eu não me importo, eu sei de onde vem o pastel. É um movimento calculado. É o prazer e, sabe? Eu gosto pra caralho de pastel de churrascaria, então eu vou encarar, whatever. Sim. Sabe uma coisa que me irrita na churrascaria? Quando você acabou de chegar, aí vem o garçom, assim, churrascaria rodízio, só tem rodízio, você vai entrar pra comer rodízio. Aí vem o garçom, o senhor aceita o rodízio? Não, filha da puta, eu vim aqui pra ver você servir as outras mesas, cara. Porra! Mas sabe o que é pior do que isso? É depois que você comeu, que nem um filho da puta, como se fosse o último dia da sua vida, tá a camisa, os botões já estão, saco, segurando ali na casa pra não abrir, tu tá passando mal, suado, já esticou as costas pra trás, a barriga já deu aquela estufada, tu já tirou o prato e o cara continua te servindo. Caralho, é foda. Isso pra mim é uma afronta, cara. Eu já, uma vez o cara, eu já tava de saco cheio, o cara veio me servir, eu fiz conchinha com a mão e mandei botar a carne na minha mão, cara. Onde é que tu vai botar a carne? Porra, cara, não tem prato, não tem nada, o cara tá perguntando se eu quero picanha, bota aqui então, uma fatia fininha. Isso é uma mania, mal isso passada. É uma mania de sobrevivência, cara. Eu tenho uma mania na churrascaria que não tem nada a ver com comida, não sei se vocês têm também. Eu tenho mania de fazer o moonwalking na churrascaria por causa do chão gordurado. Chão melado, né? Eu danço o twist. Eu também dou uma dançada. Correto é você entrar de pantufa, né? Pra você encerar logo aquela merda. E é engraçado porque, assim, eu já fui em milhares de churrascarias, das melhores e as mais ordinárias. E aqui em Curitiba, os caras são ninjas da churrascaria. Porque eles têm uma técnica que vem com duas facas na mão, se liga. Vem com a faca grandona de cortar carne. Esses são os ambidestros. É verdade, eu reparei isso. E eles vêm com uma faquinha menor, de se alimentar mesmo. Faca de, sabe, talhar de mesa. Não, mas é igual o ninja, né? O ninja tem a katana e aquela menorzinha. Exatamente, né? Exatamente. Tu falou tudo. O cara corta a carne e tu não precisa ficar que nem um maluco com um garfo e com a faca pra segurar o pedacinho da carne ou pegar aquele pegador de gelo adaptado pra, sabe, que as churrascarias mais chiques têm pra você pegar a carne. Não, meu irmão. O cara corta a carne e com outra faquinha menor ele faz tipo uma pinça, segura a fatia e bota no seu prato. Cara, mas olha só. Cara, para pra pensar. Onde é que o ninja, no mundo moderno, ia trabalhar? É, cara. Cara, aqui em Curitiba, as churrascarias têm ninjas no espeto corrido. É foda. É foda. Cara, tem uma mania que me irrita muito em repórter, quando vai fazer uma pergunta na TV e ele tá com uma gota de incerteza e ele fica fazendo aquele gargarejo ali. Você, quando... Sabe qual é? Vamos supor, tá entrevistando a Zagal. Zagal, você vai... São mal repórter, né? Cara, mas todos os repórteres fazem isso. Se não é é né. Cara, não, né. Todos os repórteres fazem isso. A CBN, que fica aquele âncora que passa 12 horas por dia falando, o cara ele tem que enrolar. E é igual ao americano. O americano ele tem que emendar uma palavra na outra. Ele não para de falar. Então o cara fica. Estamos aqui na internet, no Twitter. Cara, tipo... Acho que você tá assistindo a TV zumbi. É, cara. Porque eu não vejo esse tipo de... Não. Assim dessa maneira não, cara. Não, eu conheço. Cara, tem um cara que eu conheço que ele faz exatamente isso. Ele fala com você, então ele tá... Não, porque... Mas não é repórter. Entendi. Aí ele olha pra cima. Tem tempo pra Lloyd. Não, olha só, eu sou jornalista, já trabalhei no... Meu meio. Jornalista. Você é formado em jornalismo, bem diferente. O desdenho do Azaghal. Olha só. Qual olha que foi a última reportagem que você fez? Rock in Rio? Fez alguma matéria? Não, Rock in Rio não. A última matéria que eu fiz foi sobre... Foi jogos militares. Jogos mundiais militares. Cara, o que acontece? Tem repórter que, na verdade, tipo, ele tá pensando, ele tá escrevendo... E não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, escrever e falar. É por isso que o cara faz isso, pra ganhar tempo, cara. Tá escrevendo, e aí pra não fazer o entrevistado esperar muito tempo, fica... Mas sabe qual é o problema? Hoje em dia as pessoas pararam de fumar, não se pode mais fumar, é tudo uma caça às bruxas do cacete. E aí, o cigarro, ele te dava um ar de inteligência. Por quê? Você tava aquela tragada, não precisava ficar... ou charuto, ou cachimbo, né? Você não precisava ficar ruminando que um imbecil. Você tragava a pessoa. Opa, tragou, tenho que esperar. Era o momento que você pensava. Exatamente. Hoje em dia você não pode mais o cara puxar um cigarro, um cachimbo acho que até consegue, né? Pra dar uma cafungada ali, pra dar uma pensada, né, cara? Não, mas tem o copo d'água. Mas mesmo assim, cara, se o cara for tomar um gole d'água, ele vai gargarejar. tem uma mania que eu achei irritante, foda. Você tá numa fila e o cara tem mania de ficar ao lado da pessoa que ele deveria estar atrás. Puta, sim, pai. É? E aí você tá assim, você sabe que o cara tava atrás de você e agora o cara tá do teu lado. Uhum. E aí, tu não sabe, começa uma situação tensa, foda, até você chegar na boca do caixa, ou o que for, né? Porque será que esse cara tá aos poucos tentando me passar? Por que que ele tá aqui do lado, né? Não, o brasileiro tem mania de não fazer fila no lugar indicado. É, principalmente em banco, né? Você tem a parada demarcada por algum desgraçado ali que fez direitinho, aí eles fazem aquela fila na frente da entrada do banco. Assim. Puta, o brasileiro é o povo mais lemingue que tem do planeta Terra. Sim. Sim, cara, o Jovem Nerd tá falando esse negócio de fila. Tem um negócio que não é nem mania, é escrotidão mesmo. Você é um babaca se você faz isso. Você senta na porra do ônibus, 6 horas da manhã, aquele filho da puta liga o celular com funk alto pro ônibus ouvir, cara. Cara, mas tem uma galera aqui no Rio, cara, eu quero até ver se isso é um grupo, se é um grupo ou são ações isoladas, mas tem uma galera aqui no Rio, eu já vi mais de 2 vezes no ônibus, e uma galera também já viu, já me contou, que anda com um saquinho de fone desses baratinhos na mochila. Quando um filho da puta desse entra, a pessoa vai e entrega um fone pra pessoa. Caralho, vou fazer isso. Eu já vi isso umas 2 ou 3 vezes, e assim, algumas outras pessoas também já viram aqui no Rio, cara. É mesmo? Os paladinos do fone, de ouvido? É. Foda. Irado, cara. Fiquei com vontade de fazer isso também. Só que eu fiquei, na verdade, eu fiquei com preguiça de comprar os fones, né? Nem gastar o dinheiro, não. Não, viaja de avião. Volta com um dente mole. Viaja de avião é a melhor forma pra quem tava com preguiça de comprar o fone. O foda da fila também, Jovem Nerd, é quando você tá parado e o cara que entrou na fila atrás de você, ele cola nas suas costas. Isso me dá uma raiva. Eu já virei e já falei, meu irmão, distância segura, cara. O cara tem uma necessidade de ficar colado, mas que merda, cara. Arranja uma mulher, me deixa em paz. Esse aí é o encoxador. Não, esse é o cara que acha que se ele reduzir o espaço de distância entre você e ele, a fila vai estar menor. Eu não sei que merda é essa, cara. É insuportável essa porra. Sabe quando tu entra no final da fila e aí a fila anda, tu espera e aí não entrou ninguém atrás de você? Tu dá uma raiva, não dá? Como é que é? Pera aí. Você entrou na fila, você aí entra na fila. Anda, aí não. Aí você fica mó tempo na fila, sabe? Aí, tipo, entrou 2 caras atrás de você. E aí a fila tá muito menor do que quando você entrou. Isso dá um ódio. Você quer que a fila sempre esteja do mesmo tamanho ou maior. Pra você que quer os ter caras... a satisfação de que a fila é grande mesmo. É, que os caras que vieram atrás de você estão esperando também que nem você, o fudido. Você não quer ter o sentimento que você foi o último otário a entrar na fila. Exatamente. Não, mas isso é reconfortante. Você sabe que você tá na merda, mas tem gente pior. Então Exatamente. Não tô tão mal assim, né, cara? Outra coisa em fila, né? Teve a evolução que chegou há pouco tempo no Brasil, deve ter chegado no início do ano 2000, que foi as senhas. O nego resolveu botar senha em banco. E aí tu vai lá, retira o teu papel, você vai no médico, você tira o teu papel, vai no dentista, tu tem a tua senha. Ah, que médico que vocês estão indo, cara? Tudo bem. É, porra, aqui no Brasil é médico industrial, maluco. Senha pra médico é foda. Cara, eu sei que, tipo, 27, tu vai lá. E aí o cara, porra, tem a senha lá, escrito uma placa gigante, retire sua senha aqui. Aí o filho da puta vai, olha pra senha, vê que tem uma porra de gente sentada com um papelzinho de senha na mão. Aí o cara quase pega, aí ele não pega, entra na frente de um babaca. Posso fazer uma pergunta? No caixa. Aí vai pro caixa. Amigão, tem que pegar a senha? Não, a gente puta, cara, isso me irrita. Esse é o cara que tem mania de perguntar, né? É. Em geral, tem gente que tem mania de perguntar qualquer merda. Eu tenho uma dica boa pra quem vai pegar a senha. Sempre tem o cara que desiste. Então, você até pode pegar a sua senha. Sabe? É. Pega a sua senha, beleza. Tô lá, número 400, tá no 37. Dá uma sacada no geral pra ver se não tem uma senha sobrando no chão ou no banco. Porque sempre tem... Não tem? O cara aperta, ninguém vai, ele pé, né? Vai passando, tem uma galera que desistiu. Essa galera, às vezes, deixa a senha no banco. Ou onde seja. E aí, se você tiver com muita pressa, você pode ter uma vasculhada no lixo. Caraca. Mas tu vai pular aí umas 100 pessoas, cara. Eu tô te falando. A senha, ela gerou uma tendência na sociedade muito ruim. As pessoas, quando vão a locais com fila em senha, elas competem pra ver quem tem a menor senha. Então, às vezes, você tá sentado com a sua senha... É verdade. Tentando olhar pra tua senha. E tu fica escondendo instintivamente, cara. Tipo, pô, vou olhar minha senha não, viado. Tipo, é muito sem motivo porque eu faço isso. Eu vou escondendo. É a mesma coisa de você querer ver a fila grande atrás de você. O cara quer saber se tá mais fudido que ele, entendeu? Eu entro na mania de perseguição. Eu acho que o cara vai roubar minha senha. Pode ser. Eu já tive vontade de roubar a senha de outra pessoa, cara. Puta merda, é foda, cara. This is madness! Eu tenho a mania de tentar poupar tempo de maneiras ridículas. Eu também, cara. Você também tem isso, Xavier. Puta merda, high five de novo. Então, assim... Já derrubou muito cedo no chão por causa disso, né? Porra, muita, cara, coisas ridículas, cara. Tipo assim, eu tô acendendo o fogão pra esquentar a comida, mas eu tô com sede. Então eu tento botar água no copo enquanto eu estou acendendo o fogão. Sabe? Exatamente, cara. E é patético, porque você tá salvando segundos, né? Aí, ó, ó. Não dá, tá, porque você não consegue. Começa a dar descarga antes de terminar de fazer xixi. Porque aí, quando tu termina, só tem um, dois, três segundos de descarga. Isso, entendeu? E toda a salmonela que tava dentro do vaso tá na sua cara agora. Mas não, bom. Pois é, eu sei, depois que eu aprendi que o vaso, ele espirra tudo pro lado. Mas eu acho, parei de fazer isso, acho, mas válido. Eu fazia muito isso. É por isso que tem um filho da puta desse, tem que tomar 50 banhos por dia. O cara eu bota... Eu não faço mais isso. Abre a calça, bota pra fora, dá descarga em cima da criança... E depois se incomoda de ir na padaria. Era só o que me faltava mesmo. Mas aí eu pergunto, olha uma coisa interessante. A calça jeans, tá de calça jeans. Você tem o botão e tem o zíper. Teoricamente, você só precisa abrir o zíper para urinar. Isso. Não, teoricamente não, é assim que se faz. Sim, mas... Tem manual, calça jeans? Vem com manual. Eu nunca fiz isso. Você tira a roupa toda pra mijar. Eu fico pelado e mijo. Não, mas... Não, porra, eu abro o botão e abaixo aquela frente lá, cara. Porque você abrir só o fecho-éclair, você não fica com medo de rolar uma guilhotina, não? É, eu vejo o meu pinto ali, ele olha pra mim assim, por favor, tome cuidado. Assim, cara, a história da guilhotina é só pra quem não usa cueca. Sim, é verdade. Se você estiver usando cueca, é como se fosse um colete protetor. É. A guilhotina vai passar longe, não tem erro. Agora, se você estiver sem cueca, aí é um perigo real imediato. Esse negócio de não mijar só pelo zíper, isso é coisa de quem não usa cinto, cara. Eu uso cinto também. Eu uso também, tiro cinto, abro, cara. Cinto, abro o botão, desço o zíper. Cara, eu acho que... E salvar tempo? O meu pênis, ele merece um momento especial. Esse cuidado, né? Merece esse carinho, essa atenção. Eu não posso dar esse momento especial pra ele, um espaço, restringir ele a uma mera abertura semivaginal? Pode ser até opressor, né? Porque é uma abertura semivaginal cheia de dente, né, cara? É. Pô, eu tenho uma... Que na verdade não é bem uma mania, é mais uma técnica, um skill que eu tenho. Que eu consigo, ao mijar na rua, se eu não tiver onde lavar, tipo, né, Réveillon, que se faz a porqueira na praia, faz tudo, né? Que, enfim. Agora, quando você fala mijar na rua, você não tá falando em estabelecimento comercial, mas sim na árvore ou no poste, né? É, exatamente. Você vai preso. Olha aí, isso aí é crime agora, rapaz. É crime? Eu sei que agora é crime, eu tô falando de uma coisa do passado. Já sei, você vai falar que conseguia mijar sem encostar no pinto. Exatamente. Eu tenho uma técnica que eu consigo botar pra fora e botar pra dentro sem encostar. E você balançava com a cueca, né? É, embaixo, exatamente. O helicóptero. Como é que você sabe, Jovem Nerd? Eu já desenvolvi essa técnica também. É porque vocês têm nojo de tocar? Ou? Não, não, era só desoação mesmo. Ué, o saco do 3D tá cheio de cocô, pelo que eu vejo. O que mais vocês fazem pra salvar tempo, assim? Cara, eu sou um grande otimizador de tudo que eu posso, cara, assim. Eu faço, por exemplo, eu, antes de saber se eu vou precisar ligar o meu computador ou não, eu já chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ligar o computador. Peraí, tá errado de ter que ligar o computador. Exatamente. Que porra é essa, computador, cara? Computador é que nem geladeira, meu irmão. Okay, tudo desliga. Ok, não é ligar, eu abro. Ah, tu tira a televisão da tomada agora, quando você sai de casa. Eu abro o laptop. Pronto, caralho, que figura, cara. Cara, eu nunca... Parece que eu tô em 1980. Que porra é essa? Vou ligar o computador e baixar os e-mails. Ah, deixar o computador ligado não é verde. Então hoje em dia não pode mais. Não é verde? Agora eu vou deixar mais ainda, que eu tô de saco cheio dessa porra de Save the Planet. Até parece que meu computador ligado em stand-by vai a acabar com a natureza. Ah, meu irmão, porra. Roberto, tem uma mania que me incomoda, eu acredito que o 3D também tenha, que é abrir garrafa de cerveja com a boca. Sim. Cara, não, eu abro no antebraço. É, dá pra fazer, mas tu demora mais, na boca vai mais rápido, porque o dente prende e tu só gira a garrafa. Prefiro abrir no antebraço, que as gatinhas gostam mais. Não, mentira. É porque... Porra, escrota, cara. Não, tu faz, no antebraço tu faz só um movimento contrário, com a mão prende, e o braço. Eu não bebo que nem o Jovem Nerd, mas eu vejo vocês fazendo. Vocês encostam ela na própria pele. O braço vai pra um lado e pro outro. Ah. É assim, tipo, você faz um tipo um beliscão do Kiko, sabe? Pô, é maneiro, cara, é mó visual, é irado. Faz o puk, né, cara? Ah, cacete, cara, mó visual. Mó visual, foi foda. Eu ia falar que eu tenho uma mania, mas eu esqueci, cara. Aliás, eu tenho mania de esquecer as coisas, cara. É sério, é uma mania muito ruim, cara. Minha memória é muito bizarra. Eu não consigo gravar Nerdcast com alguém me olhando. É complicado mesmo, Eu não consigo, cara. Toda vez que eu gravo, o Nerdcast, ou, sei lá, algum outro podcast, eu não consigo gravar com ninguém me olhando. Eu fico, sei lá, eu fico tímido. Até porque quem tá ouvindo provavelmente tá vendo o monólogo do 3D, né? Não o tá monólogo vendo... dos absurdos do 3D, né? É, tá vendo as respostas. É, porque o Azaghal é o primor da sabedoria, né? Não, ele mas é... eu não tô falando sozinho que meu saco tem merda, então... Eu tenho mania de quando eu compro um CD, ou um CD de música, ou um DVD, de cheirar o encarte. Boa, eu cheirei gostoso pra caramba, cara. Caraca, tinha uma garota no meu colégio que ela cheirava tudo, só que o apelido dela virou Basset Hound. A professora entregou a prova, ela pegou e cheirou a prova. Pô, mas era no mimeógrafo, né? Pô, não, não, não sou tão velho, né, cara? Porra, mimeógrafo. Cara, o cheiro da prova de Xerox, quando ela sai da Xerox quentinha, pô, tem um cheirinho gostoso. Ah, da Xerox, é, pô. É, eu não sei qual era a safra da prova, mas ela cheirou a prova. Aí eu, que estranho. Depois ela cheirou o lápis e a caneta, o estojo, não sei o que lá. E aí eu fiquei um stalker foda da mulher, porque eu fiquei nessa porra, né? Uhum. Aí uhum. Tudo, meu irmão, tudo ela cheirava. E ela, pede um Coca-Cola, cheirava. Batata frita, cheirava. Não sei o que lá, cheirava. E o caralho, a mulher cheira tudo aí. O galera, a mulher cheira tudo, não sei o que lá. Uhum. Que mania. E eu fiquei imaginando o que mais ela cheirava, né, cara? Ah, pois é, então. Aí, 3D, já pegou? Tem uma mania do Roberto que eu compartilho com ele também, que é a mania de discordar concordando. Hã? Isso tem muita gente. Repare isso só. Arte, isso é arte. Isso é a coisa que, porra, o Roberto, ele. Vamos usar o Roberto como modelo. O arquétipo da raça. O Roberto, qualquer coisa que você fale pra ele, ele vai te responder não. É verdade. Qualquer coisa. Ele vai falar, não, não. Ah, é verdade. Qualquer coisa. Isso, cara. Metade do mundo tem isso, cara. E tipo, e pra você, cara, tu quer R$50? Não, não, não, mas como assim? Eu faço muito isso. Tinha uma mania que eu me policio pra não fazer mais, que é falar ou não no final, mas ou não do Nerdcast, sabe, ou não, que cabe todas as frases. Mas chegar e falar assim, tem pizza hoje ou não? Sabe? E aí você dá a brecha pro cara te negar a parada. É, você não pode terminar na negativa. E aí, né? Eu fazia isso pra tudo, cara. Eu não sei que porra era essa. Tudo é. E aí? Ou não. E aí as pessoas tinham a possibilidade de falar, não tem, sai daqui, sabe? Isso é o seu psicológico. Já sugerindo que possa haver uma, né? Não precisa se preocupar se não tiver, né? Não, exatamente, aí eu passei a ser mais assertivo, sabe? É. E falar, ó, eu quero isso, quero puta, muda, o mundo muda. Né, o mundo muda na sua frente. Você tira o ou não das frases cotidianas e usa só sabiamente, o seu mundo muda. Um amigo nosso era difícil de marcar pra sair com um cara. O cara sempre matreiro com as suas artimanhas, sempre tinha uma desculpinha. Aí você perguntava, ah, vamos sair, mas se não der, tudo bem. Se não der, tudo bem, eu ou não. Parei com essa porra. Aí, tá marcado o chope de atal, o cara tava lá, todo feliz, trouxe presente e o cacete, cara. Você tem que ser assertivo. Essa porra de ficar, se não der, tá tudo certo, não se incomode, não tem essa, mas é porque cara. Tem um problema no final, cara. Quando você faz a pergunta, você vai lá, quando você não é um cara agressivo, você é um cara mais pro educado. Aí tu vai, pô, quero pizza. Você vai ficar aquela coisa meio porra. Aí tu vai ver que o cara ficou desconfortável. Aí tu vai falar, pô, se tiver, cara. Mas aí você, olha só, você troca, porque você não precisa ser grosso, claro. Então você, em vez de ser submisso... Boa. De usar o se tiver, se não tiver, não tem problema. Você fala assim, ó, quero uma pizza. Por favor. Exato. Você foi assertivo, direto, agressivo e educado. Eu comecei com uma coisa de sacanagem que depois virou uma mania, cara. Eu sempre falo oi pra quando as pessoas me fazem uma pergunta que eu não sei a resposta imediata, ou então que, tipo, que eu quero enrolar pra responder. Eu sempre falo, oi? Oi? Você finge que não ouviu pra ter tempo de pensar, exatamente, né? Exatamente, cara. Isso é eu comecei isso brincando. Compra um cachimbo que tu resolve isso. Pois é, rapaz. Aí agora vem a segunda parte. Eu acho que eu desenvolvi isso depois que eu parei de fumar, né? Que vocês falaram aí, né? Que o cigarro, né? Não sei o quê. Eu comecei a fazer isso depois que eu parei de fumar, cara. Olha só, que merda, né? Isso que eu falei. Mas é interessante. Obrigado, galera, mais uma vez. Muito bom, gente. Mais uma vez me diverti horrores. Galera, seguindo uma das manias aí, desculpa qualquer coisa. É. Só falta o 3D falar oi. E atenção, o programa já acabou, nós vamos entrar no easter egg. Isso. Mas como nós vivemos tempos difíceis, como o politicamente correto assombra a todos... Por favor, se você é menor de 18 anos... Não, se você é menor de 40 anos... Não escute, a gente tá avisando, olha... Ó, é sério. Tá avisando, ó, é papo pra adulto. Agora. É, se você tem, sei lá, 15, é. 14, 13, 12, 10... Não, para. É sério, desliga, fala. Para. Acabou o programa pra você aqui. Acabou. Não tem mais nada. Não siga. Se você ouvir, é por sua conta e risco. Exato. E seus pais vão ser responsabilizados por deixarem você ouvir. Não pode. Eu quero deixar bem claro que eu tô avisando que é extremamente desaconselhável... para menores de 18 anos e mulheres ouvirem o que está por vir. Exato. O último aviso, não ouça. Para. E é pior, porque quanto a gente mais fala, mais vontade dá de ouvir, mas não ouça, sério. Para! Ah, meu Deus. Ô, 3D, deixa eu fazer uma pergunta. Você tá com aquela menininha lá, pum, a mina, e aí ela vem te dar um beijinho. Tu vai falar, não, porque você chupou o meu... Irmão, é diferente. Não, mas é se ela lambeu o saco dele, aí fudeu. Mas qual é a diferença? Não, qual é a diferença? Irmão, porque entre quatro paredes só não vale dentro do quarto. Então se enxuga dentro do quarto, para de encher o saco. Resolveu o seu problema. Resolveu mesmo, cara. Não, mas isso vai ser muito pesado pra ficar. Só no giro. Ah, porque tá levíssimo agora. É. Até agora. Não. Aí você tá com a mina lá, pum, na boca da menina, a mina vem pra tu e me dá um beijinho. Tu vai dizer que não? Realidade. Não, seu... Dentro da boca da mulher, meu irmão, aí não rola. Só se ela tomar uma cervejinha, maluco. Aí. Que pariu, rapaz. Se ela tomar uma cervejinha, rola. A mulher engoliu? Engoliu. Não. Engoliu ou tá monrá? Não, monrá não vai. Monrá não vai. Monrá não vai, não. Tem que engolir. Não, monrá é foda. Só o monrá é foda.